sis. Noite sombria. O xixi nos rege, balada na vaga. E noite cerrada. E que é bandido na calada. Na base da bala. Eu não troco essa legião com arcos e você me mostra. Aí que paterna dos arcos e cai no nos corpos. Na busca dos malotes, mano, vai encapuzado. De oitão, matraque, glock com silenciador acoplado. Com os ferros entupidos, meninão aqui não brinca. Com o dedo no gatilho, a ação é terrorista. É só louco, tenebroso, apetitoso na cena. Pra catar os mercados, as lotéricas, as agências. Na PT, na ponto 40, no oitão, na 357. Tá estampada a violência junto com a fúria dos moleque. Quem não teve incentivo tá nos barracos de madeira, arriscando a vida, vendendo droga a noite inteira. Sobrevivendo na guerra, batendo de frente com o inimigo, deixando os bico em choque. 157 latrocínio. É só monstrão periculoso, botando terror nas fitas dadas em alta voltagem, descarregando o tambor, trocando tiro com a polícia na fuga de um assalto de oitão. Cap fechado da garupa da Falco de quebrada, sentando pau nos verme arrombado, nos talaricos, nos ratos de mocó, nos que deve não paga. É só rajada, corpo caindo, cápsula defragada. No disparo da quadrada, o sangue jorra na calada. Oitão, o crime mata, em PV o chicote estrala. Pra pilantra não tem vez, se mosca é estocada. É água quente na cara, arame farpado no pescoço. Assassino dando risada enquanto esquarteja o seu corpo, todo furado de bala, com a cabeça arrancado na faca. Pra servir de exemplo e mostrar que o crime cobra caro. Vários matam, vários morrem, é sempre assim. O embaçado é saber que no final é bisturi. Perfume da marola vai sentir o peso do cão. No método de palação, estrupadão passa mal. Quer aprender, estrupa, vai perder os dedos junto com seu pau. Contato de beisebol, servindo de sonda anal. Quer sair na guela, corta a pele, rocela toda num varal. Pra Maria, fofoqueira, vai ter a cabeça presa numa gaiola. Com a máscara da infâmia pra ver os outros morrer em sua volta. Faça expresso sereno, agulha roçando a boca, provocando um sangramento. Sem maquiagem, sem mágica, sem essa de espelho, espelho meu. Depois de 70 dias em pensamento pra virar peça de museu. Com arco internos arrancados, será ataque e sidemia. Com plaquinha de honra escrito Maria, fofoqueira em cima. Onde cagueta nunca mais fala, perde a língua na base do punhal. Vai virar boneco de palha na frente de casa, esfarpado. Na calada, na base da bala. Eu não troco Essa legenda é o quarto de você me mostra. Yeah.